Louváveis são, Senhor, teus tabernáculos de paz. A minha alma anseia por ti, meu Deus, sempre mais. Coração e carne em clamor clamam pelo Deus que é amor. Oh, que alegria estar aqui nos átrios do teu lar. Eu quero fluir. Bem-aventurados os que em ti estão, louvando a ti em cada coração. Um dia em teus átrios é melhor que mil. Teu amor, Senhor, é meu abrigo e meu perfil. Seu ninho junto aos teus altares, Senhor, em ti eu encontro abrigo. Teu amor é meu fervor. No vale de Baca flui a fonte, a chuva enche os tanques em monte. De força em força vou passar diante de ti, meu Deus, vou me prostrar. Bem-aventurados os que em ti estão, louvando átrios é melhor que mil. Teu amor, Senhor, é meu abrigo e meu perfil. Ó Senhor dos exércitos, escuta minha oração. Contempla o rosto do teu ungido, sou grato pela tua direção. Vale mais um dia em ti do que mil em qualquer lugar. Teu sol e escudo, Deus fiel, em ti, Senhor, vou descansar. Bem-aventurados os que em ti estão, louvando a ti em cada coração. Um dia em teus átrios é melhor que mil. Teu amor, Senhor, é meu abrigo e meu perfil. Senhor dos exércitos, te confiarei. Teu amor é minha força, sempre louvarei. Bem-aventurado aquele que em ti está, nos teus átrios, Senhor, quero habitar.